Que lindo sentimento, que linda homenagem. E quando eu escuto os homens, excelentes pais, sensibilizados e enaltecendo esse amor de mãe, aquece o coração. Mesmo assim, assisti hoje no Jornal do Almoço, o olhar sobre as mães de uma forma menos romantizada. A mãe tem aquela questão da culpa, né? Da cobrança, e esse caldeirão de emoções, de hormônios e tudo isso é uma responsabilidade, é um legado bem forte mesmo. Ainda que Deus dá essa missão tão grandiosa com essas dificuldades, ou não sei, com essas situações que a gente lida. E hoje na humanidade, cada vez mais, há um acolhimento, há um apoio, muito mais do que flores, chocolates ou homenagens, que a gente tenha esse respeito à mãe, ou esse, tá tudo bem mesmo, mãe? O que eu posso? Às vezes não é o presente ou esse local. Nas falas das mães de hoje, era isso. Ah, eu gostaria que me ajudassem mais. Queria ter aquele momento do nada, de não fazer nada. As mães disseram isso. Eu achei interessante, porque geralmente no Dia das Mães a gente vê todo o romance e o humano ali, às vezes, né, ser mãe é algo bem, bem habilidoso. E ainda bem que hoje os homens, especialmente os pais, né, estão de mãos dadas e cada vez se sensibilizando mais com esse papel tão importante que é a maternidade. E mães em algo amplo. Há mães de mães, há mães de pets, de um objeto. A forma de maternar também é algo maior. Muitas mães não conseguem no ventre trazer uma vida. Por questões de reencarnação, de missões, né, diferentes. Essas também sintam-se mães. Porque a mulher em si gera a vida, ela nutre a vida. Como a terra, ela tem esse papel. Mesmo que fisicamente, e eu escutei recentemente algumas mulheres chorando assim, que não conseguiram ser mães, fisicamente, e conversando, olha quantas vidas você nutre, quantas vidas você gera, não só naquele formato físico. Que essas mães sejam acolhidas nesse sentimento também. E também hoje no jornal apareceu uma maternidade que bem interessante de apoiar, uma menina de 15 anos, mãe. Então, precisando da mãe, sendo mãe, e toda a sociedade ali, a família, apoiando isso. Então, que em todo esse momento de amanhã, que a gente abra assim, sabe? E veja isso, desmistifique essas culpas, esses pesos e acolha todos os tipos de mãe. Todas, até os pais que são mães. E tem, né, o homem que pela ausência da mulher assume a maternidade. Então é algo assim bem, bem amplo. E a terra como a mãe, como o útero, né, redondo como... tem um papel bem próximo, até fisicamente, né? Ela recebe a semente da flor, da planta. A mulher no útero recebe a semente. Olha o nosso colo como é. Nutre, dá a vida, a terra floresce aquele broto, fazendo uma analogia com mãe e a terra. E ela passa por um ciclo. Os filhos, né, saem da terra, da mãe terra, vão para o colo, se desenvolvem. E essa conexão, o ideal é que ela seja o mais harmoniosa possível. Que o fruto dessa terra tenha o retorno para ela, nutrindo de novo as raízes. Tive a oportunidade de visitar Machu Picchu, no Peru. Em março agora. foi uma experiência grandiosa, assim, algo que mexeu muito comigo. E no Peru, os Incas, que é o povo que habitava aquele lugar, chama a Pachamama, em Quechua, que é o idioma dos Incas, né? E eles têm uma conexão, uma integração com a terra muito intensa. Ao invés da religião, da espiritualidade deles ser tratada como imagens ou como... Eles veneram a montanha, o rio. Todos os elementos da natureza são entidades de força, de espiritualidade, os animais. Então, como eles discorrem, como eles caminham sobre a terra, é algo muito simbólico que aqui entre nós a gente precisaria aprender um pouquinho. E nesses dias que eu fiquei lá, eu pude assim dar um mergulho nisso. E a Pachamama, para eles é um espiral. E esse espiral, para eles, é o símbolo da vida cíclica, das camadas da cebola, que o Miki tanto traz. E a cada camada, a cada ciclo da terra, da Pachamama, é um aprendizado de sabedoria com ela. Então você tem que respeitar os ciclos da natureza, da terra, que te dá a vida, mas que tem no tempo uma sabedoria. Eles cultivam lá, cultivavam muita coisa. E o solo deles não é tão rico quanto o nosso aqui. Eu olhava aquelas montanhas, todas pedras. Nossa, não tem... Os nossos morros aqui de vegetação são cobertos, né, de araucárias, matas, né? É aquele... E lá é tudo pedra. Eu disse, nossa. Aí eles faziam aqueles patamares, aquelas planícies de terra para poder plantar, respeitando a geologia do solo e interagindo com a terra, com a Pachamama, no tempo dela, com a permissão dela, com amorosidade à terra. Então eles tinham os microclimas, que lá é bem frio, altitude alta, né? E a cada andar de terra que eles plantavam, tinha uma temperatura e eles percebiam que as sementes germinavam e davam a vida diferente. Ali se plantava batata, depois milho, eles iam testando. Testaram e fizeram tantos há muitos anos atrás, chegaram a 5 cores de algodão. Só que legal, já nascia o algodão, vocês já viram uma planta de algodão? É aquele miolinho que sai branquinho, coisa linda aquilo, bem mãe terra, né? E eles já tinham atingido 5 cores. Eu disse, uau, mas eu nunca vi algodão azul, amarelo, por quê? Porque depois disso, o homem percebeu que plantar algodão branco e depois tingir é mais rápido, melhor. E daí esqueceram, e ao invés de absorver aquela cultura, em cima das pirâmides que eles construíram, foram lá e daqui para frente vai ser assim, é mais rápido. Mais rápido plantar o algodão branco, que depois a gente tinge da cor que a gente quiser. Então é um pouco sobre isso, sobre a nossa integração, sobre o nosso respeito do tempo, a tudo que essa Mãe Terra nos dá de vida e a tudo que a gente devolve a ela, aos ciclos que ela pede que façam sentido para que a vida de forma orgânica. Essa ansiedade, essa rapidez, tudo isso, quebra essa conexão. E essa conexão da vida de filhos com mãe, de filhos com a Mãe Terra, é algo que nos faz crescer, é algo que faz sentido Não é por acaso que a gente tem que passar o inverno, o verão, a primavera. Não é por acaso que enquanto criança a gente recebe colo e a gente cresce e depois vai dar colo. A gente consiga aproveitar essa conexão nos tempos da vida, com a sabedoria, com a amorosidade, nos permitindo também, né, sem o peso do, mas entendendo que há uma construção nisso, nessa relação, nessa conexão. Outro fato que me chamou a atenção nessa vivência por lá, e essa é a última coisa que compartilho com vocês hoje, é que eu fui à folha de coca, vocês já devem ter ouvido falar, né? Para eles a coca é uma planta muito importante, porque faz o corpo deles ter mais resistência às altitudes. Não é a cocaína no outro aspecto, ok? A coca, a folha da coca não é a cocaína. É a folha da coca verde para que eles superassem essas altitudes e convivessem naquele solo com mais saúde. Eu fui mascar a folha da coca, né? Disse, ah, vocês mascam aqui? Eu toda turista, né? É assim? Aí o guia, ele chegou a dar uma parada. Ele disse, a gente não masca. Chegou, sabe, ele ficou assim, eu. Mas eu sempre soube que masca a folha da coca, não masca? Nós massageamos a folha da coca. Porque ela é uma planta muito sagrada para nós. E a terra nos deu ela. E nos permitiu estar nessas altitudes com mais conforto. Então, nós massageamos a folha da coca. E as primeiras seivas, nós dedicamos a ela. Aliás, em toda refeição, quando a gente dá as primeiras garfadas, e lá vive-se de quinoa, de peixes, de milhos. Foi um detox para mim. Eles dedicam essa primeira para a terra, porque foi a terra que lhes deu isso. E a gente dedica para a mãe aquilo que há de melhor no nosso dia, na nossa vida, no nosso trabalho, das nossas palavras e sentimentos. Então que amanhã a gente devolva as primeiras seivas, ou o que há de melhor, para quem nos gerou, deu a vida e nos nutriu por muito tempo. Que quando a gente caminhe sobre a terra, a gente ande sobre ela, não pise nela. É sobre isso a conexão com a Pachamama, com a Mãe Terra, com a nossa mãe, conosco mesmo.